Se se pago si va puta bon son badon fa se pa pa pa onda que se pa ta pa no pa ta ma e que se se samba se pado que passa sei pedra bom e que parte de samba se tem de pasta papa tem peito de pão. That's really hard. Faz-te samba. Viva samba do samba. Mm-hmm. Thank you.